Ah, tá aqui pra mim. Olha, minha amiga de casa, minha amiga, meu amigo, a senhora, senhora criança. Estamos começando mais uma edição do Cidade Alérgica. E no programa de hoje, nós vamos falar de algo que é impressionante. Nós vamos falar da história do rapaz que foi morto a vassouradas dentro de um hospício. O pessoal da direção falou que ele era um louco varrido. E ainda também nessa edição, a entrevista que nós fizemos, você, o senhor e a senhora, vamos acompanhar a mente criminosa de um dos bandidos mais perigosos do interior de São Paulo. E segundo ele, não pode acabar o crime, porque ele Piracicaba. E Berimbau, vem pra cá, porque hoje o assunto é polêmico. Nós vamos falar hoje, Berimbau. Meu querido Berimbau de Souza, vem pra cá. Vamos falar hoje do caso daquele pastor que veio de Berlim e tava estuprando as fiéis ali no fundo da igreja. Ô, Berimbau, ele foi preso ou não foi? Sim, Perreco, esse pastor foi preso e Põe encaminhado. a foto dele aí, desculpa te cortar, Berimbau. Põe a foto aí dele aí no rádio. Esse daí, ó. Esse daí é o alemão. É o pastor que chegou aí e tava abusando das moças. Pode continuar, Berimbau. Então, Perreco, esse pastor alemão, esse cachorro, foi encaminhado para o centro veterinário mais próximo. E é aí que eu te pergunto, minha senhora, meu senhor. É aí que eu te pergunto. Você sabe a diferença entre o pepino e o sofá? Se você não sabe, então cuidado. Semana que vem a gente tá de volta. Um forte abraço para todos vocês.